Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Programa Central do Sertanejo, começando na sua rádio preferida. É sexta-feira, chegou o finalzão de semana e você tá aí ligadinho com a gente pra curtir o melhor do sertanejão. Sertanejo Universitário com certeza passa por aqui. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nessa sexta-feira maravilhosa, levando pra você o melhor da música, o melhor do sucesso. De segunda a sexta-feira tem Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Olha, hoje você sabe, né? Sexta-feira, finalzão de semana, tem uma recordação no segundo bloco, hoje com a dupla Zezé de Camargo e Luciano e o super sucesso Pão de Mel. Quem não lembra, hein? Que maravilha! Olha, pra começar o nosso programa, pra começar nossa sexta-feira, nosso finalzão de semana, tem Christian e Daniel, Eu Vou Correr de Casamento. Central do Sertanejo. Fazer, eu sempre fui assim. Se eu nasci solteiro, ninguém vai mandar em mim. Até me convidaram, aliança já compraram. Eu não tô preparado pra essa vida de casado. O que é que eu vou fazer com meus esquemas que nunca deram problema? Por que é que eu vou me amar? Eu faço a despedida de solteiro, gasto todo o meu dinheiro, mas com você eu não vou casar. Eu não quero ouvir ninguém falar disso pra mim. Eu vou correr de casamento, pensar nisso, meu sentimento. Desiste, nem vem que eu não tô afim. Oh, oh, oh, oh, oh. E pra correr de casamento, nossos parceiros Léo e Júnior. O que eu vou fazer? Eu sempre fui assim. Se eu nasci solteiro, ninguém vai mandar em mim. Até me convidaram, aliança já compraram. Eu não tô preparado pra essa vida de casado. O que é que eu vou fazer com meus esquemas que nunca deram problema? Por que é que eu vou me amar? Eu faço a despedida de solteiro, gasto todo o meu dinheiro, mas com você eu não vou casar. Eu não quero ouvir ninguém falar disso pra mim. Eu vou correr de casamento, examine meu sentimento. Desiste, nem vem que eu não tô afim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Christian e Daniel, eu vou correr de casamento, examine meu sentimento. Eu não quero ouvir ninguém falar disso pra mim. Eu vou correr de casamento, pesa-me meu sentimento. Desiste, nem que eu não tô afim. Oh, oh, oh, oh. Eu vou correr de casamento. Valeu, Christian e Daniel. Valeu, Léo e Júnior. Oh, oh. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar porque a vida é assim.

posição durante toda a semana. Sucesso de Jorge Mateus, tocou demais aqui no Central do Sertanejo. Calma! Passou também na segunda posição João Neto Frederico e Henrique Juliano. Pode isso, produção! E a terceira da semana, Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Essa música aí que na semana passada foi a primeiríssima da semana, né? A galera curte a dupla Zezé de Camargo e Luciano e com certeza a gente toca pra você aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo tá indo nessa, né, gente? Desejo a vocês um bom fim de semana, tudo de bom, muita saúde, muita paz. Olha, se beber não dirija, se dirigir não beba. Excelente fim de semana, curta bastante a família, os amigos, né? Oh, que maravilha! E segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. A gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nessa mesma rádio. Eu trago pra você o melhor do sertanejo, sertanejão universitário, que você só ouve aqui na sua rádio preferida. É maravilha total, né? Olha, gente, segunda-feira eu tô de volta. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. A gente se encontra na melhor programação do seu rádio. Valeu, gente! Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.